reencontrou a felicidade. Se bem que não teve tempo pra chorar, brindou alegria com serenidade, deixando pra trás vida de tempestade. Reencontrou a cumplicidade, muitos cachos que não tem medo de afagar. Foi denunciado no corpo da sua face, a pele inflamada vem dela chegar. Venceu quem não roubou o amor, calou quem desacreditou. É pleno em dizer que é ela quem vai ser sua flor. Reencontrou a felicidade, se bem que não teve tempo pra chorar. Que alivia a sua vontade, confundindo sentidos e sua sobriedade. Encontrou a cumplicidade, outros cachos que não tem medo de afagar. Entendeu como vai longe a felicidade, a alegria de ter sua cara à metade. Esqueceu quem lhe causou dor, renasceu de novo.